Mas agora, a Conferência Episcopal determinou que a partir do dia 31 de maio pudessem recomeçar as assembleias eucarísticas com a presença dos fiéis, mas também de um modo muito restrito. Não vai ser assim voltar a um modo antigo assim de repente. O que se propõe é que em cada templo possa haver o número de fiéis que corresponda a uma pessoa por cada 4 metros quadrados. Se olharmos para as nossas igrejas, vemos que são espaços mínimos. Portanto, será necessária, portanto, será uma assistência limitada, será necessário o uso da máscara, a desinfecção das mãos, portanto, ter todos os cuidados para que esta retomada da vida religiosa e da vida comunitária não venha a ser um risco acrescido para a propagação desta pandemia ou deste vírus. Portanto, iremos ter muitos cuidados. Não poderá assistir toda a gente que quiser todos os dias, porque será muito limitado. Procuraremos aqui ao ver do hospital no primeiro dia, depois talvez fazer uma missa campal, também com as devidas distâncias de segurança. Agora, mas também com o tempo bom a aproximar-se, essa poderá ser uma solução, Sr. Padre, a realização de missas campais? Exatamente, poderá ser uma solução que será, em termos de saúde, mais segura, com menos riscos. Então vamos ver, se o tempo permitir, poderemos começar a fazer assim alguma abertura. Depois, em cada paróquia, realmente o número será um número limitado de presenças. Possivelmente depois iremos atender as pessoas que tenham intenções de missa. Iremos fazer, vamos vendo também com tranquilidade, um caminho para retomar a vida cristã normal. Mas dizer para já é que não será a igreja que se possa encher ou que todos possam ir ao mesmo tempo. Teremos que, entretanto, com os conselhos económicos, ir vendo o modo como, garantindo as normas da Direção-Geral de Saúde, poder também ajudar os nossos fiéis, e que o cristianismo sem a vivência da Eucaristia é um cristianismo pobre. A presença na celebração da Eucaristia Dominical é, desde o início da fé, a marca do cristão. Temos vivido um tempo de abstinência e de jejum da celebração da Eucaristia, o que realmente não é muito agradável. Mas pronto, vamos procurar então retomar e ajudar a que a vida cristã se possa ir normalizando. Haverá forma de controlar esse acesso à igreja? De que forma é que podem controlar? Haverá alguém à porta a controlar o número de entradas? Exatamente, equipas de acolhimento que ajudem os fiéis, as pessoas a poderem participar, não excedendo o número limite de cada igreja. Irá ser algo difícil, mas iremos com paciência, com calma e com bom espírito, depois tentar resolver essa situação. De todos os modos, a minha expectativa era que no primeiro dia pudesse ser uma missa campal mais aberta, com maior participação de pessoas que há tanto tempo desejam celebrar a Eucaristia e não podem fazer. Já tem local? Algum local onde possa realizar essa missa? Já pensava que pudesse ser no adro da nossa igreja, que é um adro amplo. Depois também, se for necessário, assistir desde o parque. Portanto, vamos ver se aqui no nosso caso do hospital talvez mais fácil, mas iremos tomando progressivamente a celebração da Eucaristia, vendo também o modo como nos iremos adaptando. A Conferência Episcopal Portuguesa aconselha que as pessoas mais idosas ou que tenham mais problemas de saúde, pois tenham mais reservas nesta participação, o mesmo acontecendo com sacerdotes mais idosos ou com mais problemas de saúde. Pronto, será uma coisa progressiva que iremos agora resolvendo. Mas para já, o anúncio no dia 31 de maio, iremos então retomar a assistência pública nas celebrações da Eucaristia, concretamente ao do hospital, e procuraremos fazer uma missa campal, como no adro da igreja, como já fazemos em algumas festas, por exemplo, na primeira comunhão.